lugar de todo crente. É nos pés de Jesus, onde jorra fortemente raios de celeste luz. Lá encontra a fortaleza o cristão que fraco está. Santidade e pureza só ali encontrará. É nos pés de Jesus Cristo que eu encontro mais poder de ficar. Eu não desisto, ficarei até. Lá na terra prometida, onde eu irei morar, a minha alma já remida vai com Cristo descansar. Junto ao rio cristalino, o Senhor me levará. É nos pés de Jesus Cristo que eu encontro mais poder de ficar. Eu não desisto, ficarei até o fim.